andas devagar? Queria dizer, depressa! Oh, Flounder, não podes ser tão medericas. Mas, Ariel, isto é o abismo. Qualquer pessoa que goste de vir aqui só pode ser tolinho. Ei, eu! Onde é que vamos? Onde não sei, mas também vou! Ei, eu! Gostam de mim? Querem que esta voltinha chegue ao fim? Parem lá, pá! Nós não vamos a lado nenhum! Porque já estamos aqui! Ah, sim! Vamos ficar aqui, meus escuteiros! Uau! Escutares, passamos o tempo a explorar. Ajuda, vamos dar! A todos os que estão no mar! Escuteiros, vocês não estão a ser corretos! Primeiro é preciso seguir o manual. Ora bem, antes de acampar, o escuteiro faz o seu juramento. Somos escuteiros, passamos o tempo a explorar. Ajuda vamos dar a todos os que estão no mar. É tão comovente. É aqui que mora o Arquimedes? Sim, vês? E nem é muito longe. Então por que é que estou tão cansado? Oh, eu quero dar esta coisa tosca ao Arquimedes, para a coleção dele. Ouve, Ariel, deixa-me espreitar. Por que é que o Arquimedes mora aqui, Ariel? Eu sou a sua única amiga, Flounder. É que ninguém quer estar ao pé dele. E qual é o seu problema? Não gostam dele porque o Arquimedes é como eu. Ele interessa-se pelos humanos. É das criaturas mais inteligentes que alguma vez conheci. Tenho tantas perguntas para lhe fazer. Lançar âncora! Recolher as velas! Despachem-se, homens! Isso! Lá está ela, Penny. Vamos descobrir um mundo novo que está no fundo do mar. Ouvi imensas lendas sobre criaturas fantásticas. Só não sei se... será que são mitos? Ou será que existem? E se existirem, imagina as histórias que vamos contar. Ah, Ariel, que bela surpresa! Olá, Arquimedes! Ena, outra surpresa! É o meu amigo Flounder! Olá! Trouxe-te uma coisa tosca! Um telescópio! Um telequê? Mas como é que ele sabe tanto sobre coisas toscas? Esquece! Sei o nome de algumas coisas humanas! Isto são estátuas. Aquilo são potes. E aquilo, âncoras. Ena, e eu que pensava que eram anzóis para pescar baleias. Mas há imensas coisas de que eu não sei o nome. Disto, por exemplo, é um compartimento que eles usam para guardar o que chamam moedas. Moedas? Sim, os humanos usam-nas para fazer barulho enquanto andam. E já conheceste algum humano? Sim, uma vez levei comida aos sobreviventes de um naufrágio. E como eram? Bem, eles não paravam de esfregar os olhos e de olhar para mim de forma estranha. Porquê? Bem, eles pensam que nós somos um mito. Ah, um mito? Acredites ou não, eles pensam que nós somos fruto da sua imaginação. Oh, quem me dera poder mostrar-lhes a Atlântica. Oh, sim! O rei Tritão ia adorar a ideia! Ah, o pai é tão teimoso! Pois, ele tem medo de que os humanos estraguem o nosso mundo, Ariel. Tu e eu temos fé nos humanos. Mas mesmo que o rei autorizasse a visita, eles nunca conseguiriam sobreviver no mar. Mas conseguem largar muitas coisas aqui. Sabem uma coisa? Vamos à superfície experimentar a coisa tosca. À superfície? Eu espero aqui. Yikes! Ora, toma! Abrigos dos escoteiros não se fazem com lama. Por quê? A lama é gira e segura tudo muito bem. Não interessa. A lama é aderente. Vês? Mas que ideia! A lama! A lama! O nosso manual não diz nada sobre essa tal lama. O manual é que é bom. Eu mostro-vos como é que se faz um abrigo como deve ser. Deixa cá ver. As pedras A, ou as pedras B, como na figura C. Ele não quer a nossa ajuda. Pois. Olha! A Lepidoptera gasterosteiforme. É o nome do peixe borboleta. Ah, é? Então vamos ver para onde é que ele vai. Ver o anexo C, apêndice B, parágrafo Q. E é assim, queridos escuteiros, que as coisas são feitas. Usei o manual e nem sequer tive de usar a lama. Desapareceram. Atenção! Anda, Penny. Um humano num peixe de metal. O que é que viste lá em cima? Ah, uma coisa espantosa! Ela é mesmo corajosa! É, não é? Os peixes voam como os pássaros. As plantas dançam. Olha, Penny, o sol aqui é azul, tal como o céu. Flounder, tu tens de ver isto. Este é o humano mais peludo que eu já vi. Não é um humano. Ele deve estar lá acima. Oh! Eu não devia ter perdido os caranguejolas da vista. Eles perderam-se. E eu também. Escuteiros! Escuteiros! Onde estão? Quem vem lá? Um cardume de tubarões! Como aguento o dedinho? Não consigo subir. Tenho de dar uma vista de olhos no meu manual. Hã? Oh, sim. Já me lembro! Socorro! Socorro! Força, grande líder celestial! Agarra-te! Nós três vamos conseguir puxar-te para cima! Desde que a corda não se parta! Senão ele cai e esborracha-se como se fosse um melão. Pois é! Muito obrigado, Tafi! Olá, escutas! Estou cá a puxar! Não se preocupem! O nosso manual não sofreu nada. Mas eu acho que a minha tenaz sofreu. Regra número 396. Nunca se afaste do vosso grande líder. Ah! O que é que fizeram? O manual ensina-nos a fazer tratamentos. Mas não temos o material necessário. Por isso, usamos lama. Esta é a coisa mais ridícula que eu já... Epa! Se encontrarmos o peixe de metal, encontramos a Ariel. Ali está ele. E ali está a Ariel. A sério, majestade? Era um objeto afundador não identificado? Um Oani? Isto só pode ser obra dos humanos. Humanos! Eles são um pesadelo! E os seus gritos são do pior que eu já vi! Oh, majestade! Pobre de mim! Se aquela coisa aterrasse na cabeça dos meus escuteiros! Nem imagino quanto doía! Nós temos de agir! Fazer o quê, majestade? Temos de os deter! Não, não, não, não, majestade! Eu trato dos pequenotes! Eu estava a falar dos humanos. Desculpe, majestade. Os escuteiros às vezes são difíceis de controlar. Mas os humanos são sempre difíceis de controlar. Ei, ho! Onde é que vamos? Onde não sei, mas também vou. Perdoa-me, Penny. Esta aventura foi um falhanço total. Hã? Tu viste-a, Penny? Será a minha imaginação? Estarei a perder o ar? Não! Eu via! Era uma sereia! O que é que se passa? Diz-me o que é. Os humanos precisam das bolhas para respirar. Eles chamam-lhe ar. E está a chegar ao fim. O quê? Ar? O ar dá-lhes vida. Calma, humano. Aguenta. Arquimedes, temos de fazer alguma coisa. O rei? O papá? Oh, boa ideia! Dizemos ao papá! Dizemos ao rei? Já sabes o que ele vai dizer. Não, Ariel, já te disse imensas vezes. Afasta-te dos humanos! Ah! Ariel com os humanos. Eu sabia que isso ia acontecer. Papá, tu tens de o ajudar. Nunca! Escuteiro, nunca se esqueçam! Fujam dos humanos! Mas, Sebastião, então e o juramento? Ajuda vamos dar a todos que estão no mar. Ele está completamente debaixo do mar. Tem razão, meus escuteiros. O contacto com os humanos é proibido, Ariel. Tritão, é uma grande oportunidade. Arquimedes, o humanologista. Mas não vês? Ver o quê? Os humanos a destruírem o mar? O humano é um explorador como Arquimedes. E um aventureiro como eu. Mas tu não és humana, Ariel. Não, totalmente não. Mas sou meio humana. Tal como tu, papá. É verdade, senhor. Nós somos membros da mesma família. A família da vida. Nós temos de o salvar. E ao peludinho também. Penny, eu acho que nos vão tentar ajudar. Nós não podemos deixar o ar sair. Por acaso o grande manual ensina a salvar humanos? É claro que não, Tuffy. Mas nós vamos arranjar uma forma. Fazemos caras feias para ele fugir. Podemos soprar bolhas. A lama. A lama? A lama? Pois é, vamos à lama. Por que é que não entram em ação? Ô, Sebastião, queres fazer tudo sozinho ou podemos ajudar? Ah, escuteira do meu coração. Nós vamos fazer isso juntos. Vamos lá, escuteiros! Toca trazer a lama, Magué! Assim, Flanda! Assim mesmo é que se faz! Pronto! Perfeito! Sim! As bolhas de ar já não saem dali! Assim, sim! A situação é apenas temporária. O ar que resta há de acabar. Mas hoje não, Ariel. Um humano no mar é como um peixe fora d'água. Sim, um peixe. Ou uma sereia. Adeus, grande peixe. Adeus, humano. Olha, afinal, parece que vamos ter uma história para contar. Graças a ela. Oi, marinheiro! É, é o Sr. Anderson. Hans Christian Andersen? Sou, sim. O que é que está a escrever? Uma história chamada A Pequena Sereia. Oh, Sr. Anderson, leia um bocadinho. Está bem, venham cá. No horizonte, onde a água é tão azul como o mais azul dos céus e limpa como cristais, lá, onde o oceano não tem fim, vivem as sereias. Hans Christian Andersen foi o autor da Pequena Sereia e escreveu muitas histórias de encantar. Sempre que puderes, lê um dos seus livros. Thank you.